periferia tem que saber disparar. Se vacilar, pá pá pá pá. Na periferia tem que saber disparar. Se vacilar, pá pá pá pá. Na periferia tem que saber disparar. Se vacilar, pá pá pá pá. Sempre alerta e atento, de olho na quebrada. Para viver aqui dentro tem que saber a jogada. Pode crer, não pega nada se você não vacilar. Mas é só pisar em falso que a madeira vai fechar. Vamos lá, vem pra cá e vai ter que resistir. Tem que ter sangue no olho, o playboy não vive aqui. Quer saber? Tenta ver, mete as caras, vai na sorte. Favela é favela, se mosca encara a morte. Amanheceu aqui na área e continua a rotina. Polícia espalhada, os curiosos na esquina. O mané que foi na boca na coleta do produto vacilou, não pagou. E agora a mãe tá de luto, bem à frente dos meus olhos a diferença social. Como é que é? Existe isso no Distrito Federal? Tem gente que acha que não, outros já não querem ver. O povo que só trabalha pra tentar sobreviver. Mas às custas do poder, periferia se transforma. Delinquência, morte, armas, drogas. Tanto moleque que eu vi que tinha tudo pro futuro. E hoje o que eles vê é só a altura de um muro. Em silêncio no escuro, com perigo ao redor. Criados pelo sistema que hoje nem sequer tem dó. Periferia, irmão, sobrevivesse então. Você faz a sua lei quando engatilha um oitão. Sai voado, seu comédia, pisou no campo minado. É o que escuta aquele prego que dá uma de interato. Mas se liga, eu tô safado, a área não te conhece. Periferia é atitude, aqui só vive quem merece. Esquece, esquece o que viu, diz que não viu. Não pensa o corpo padece, abriu as portas do covil. Minha quebrada é de risco, é bom fica de antena. Se puder saque primeiro, ou então saia de cena. Escuta só, sente o drama, isso não é ficção. A fita aqui é dura, tremenda vida de cão. Aqui não tem glamour, muito menos holofotes. Se não acredita, cai pra dentro e tenta sorte. E o Viela tá ligado e se uniu nessa levada. O Japão chega ligeiro, mais um louco de quebrada. Chega mais, vem pra contar, tô aqui pra confirmar. Não vale engatilhar, se não souber disparar. Na periferia tem que saber disparar. Se vacilar, pá pá pá pá. Na periferia tem que saber disparar. Se vacilar, pá pá pá pá. Na periferia tem que saber disparar. Mas ó, a chapa é quente, frenético, o ritmo ferve. É nós aí, só destaque, favela, plebe. Fazer de nós um fantoche é derrota firma. Se engatilha 10-0 pra periferia. Montou a máquina, mistura, fortaleza, rala. Fala mané, né dançante, a base chapa. Só estrutura, sem frescura, essa firma vinga. Se vou pro Gama, tô em casa, sente o som família. Ceilândia Norte, tudo vira, Viela, se liga. Bater cabeça é pra otário, pega, tô em cima. Vou na paz, sem matilha, voltei sim, sou assim. Não sou covarde, ripa, rala, me formei assim. Só disciplina, vou no vácuo, sai fora maloca. É estrondoso, só no topo, diretoria. A ameaça é urbana na favela. Se derrapar na curva, barbeiro, tô firme. Contei nos dedos quem é nosso, agora moleque. Rolou barquês, é tudo nosso, sai dançando, chefe. Rolou o som, é tudo nosso, segue o bonde, segue. Segue, segue, segue, segue. Na periferia tem que saber disparar. Se vacilar, pá, pá, pá, pá. Na periferia tem que saber.